Foram versos de amor, foram cartas, foram parte de nós, foram marcas. Foi o coração quem pediu pra dizer adeus. Foram sonhos de amor, foram noites. Eu no sonho a pensar que você não vem, nem me encontrar, nem me ouvir, nem dizer meu bem. Esquecer a namorada que me faz sozinhos. Eu sei que não se pode evitar a palavra sempre muito e sempre um pouco. Assim são as histórias, são loucos caminhos, estradas em forma de coração. E aí? Foram tantos sonhos pra viver, que hoje é nada. Tudo aquilo que eu consigo ser, yeah, não consegue esquecer a namorada.